As expectativas, obviamente, são grandes. Estamos a um pequeno passo de cumprir aquilo que eram os objetivos delineados desde o princípio da época, o mais importante desses objetivos. E, como tal, temos todas as condições para que isso venha a acontecer no próximo domingo. Teremos, obviamente, que fazer o nosso papel, que é vencer o jogo na Carapinheira, e vencendo o jogo na Carapinheira, obviamente que sagramos campeões distritais da Divisão de Honra de Coimbra, e o clube acederá no próximo ano, se a direção assim entender, obviamente, ao Campeonato Nacional de Séniores. Que é um lugar por excelência, é o lugar onde o Oliveira merece estar? Obviamente que sim, o Oliveira do Hospital é um clube que tem tradições e pergaminhos no desporto na região centro, não apenas no concelho, mas na região centro. Temos mais de 30 anos nos campeonatos nacionais e obviamente entendemos que é o local onde deverá estar a equipe sénior do Futebol Clube Oliveira do Hospital. Sabemos também que existem grandes dificuldades para que isso suceda, não apenas para aceder a esse campeonato, porque para isso teremos obviamente que ser campeões, que ganhar o nosso campeonato atual, mas depois também sabemos que, do ponto de vista financeiro, é um esforço grande. Agora, ainda assim, foi o objetivo delineado pela direção, foi esse também o objetivo comunicado à equipe técnica e ao grupo de trabalho, e como tal, temos lutado por ele desde que a época se iniciou, desde o primeiro treino da época. E, obviamente, queremos coroar a época com o cumprimento desse mesmo objetivo e com a subida aos campeonatos nacionais.